Oi, Salvador, 3, 2, 1, 7, data. Para a próxima ponte, espera da 2, 8, está pronto? 3, 2, 1, 7, pousada Linhares, decolar pista 2, 8, vento 2, 0, 0, graus, 8 nós. A linda cola da 2, 8, OTA 3, 2, 1, 7. Livre, meu nome é 20, portão 8, chame tarde. São 3217, decolou os 33, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. O máximo 1620.8 a bordo, 2 horas de autonomia, alternando, bloco 2. principal foi Juliette Alfa, ponto espera pista 28, torre 118 decimal 95, altímetro no 014, bom voo, gol no 620. Juliette Alfa, ponto espera na 28, torre 118, no 014. Estacionamento, Xané 6314, no 3. 6314, no 3, chame táxi. Camará. 9065, Galeão 380, autorizado, Pesulo 10, até SMAP, Eco, Sierra, Mike, Alfa, Papá, SMAP. Após direto, Lúbito, Lima, uniforme, Vitor, Tango, Oscar, Lúbito. Após direto, Barbacena, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme rota. Decola pista 28, após decolagem de curva esquerda, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Aciona 5160, controle 119, decimal 8. 7, autoridade 380, via rota do plano, Pesulo 10, SMAP, CD Lúcio, DCT, Barbacena. Decola da 28, com curva esquerda, da El, Leda, Motiva. Transponde 5160, controle 798, gol 9065. Aqui, portão 9, chame pronto, gol 9065. Passar. Comandor, boa tarde, outra 3145, quem tem informação, Victor. Pronto para a quarta autorização para o Galeão, nível 360. 345 Galeão, 360 autorizado, Pesulo 10, até SMAP, Eco Serra, Mike Alfa Papá, SMAP, após direto Lúbito, Lima, uniforme Vitor Tango Oscar, Lúbito, após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após conforme rota do plano. Decola pista 28, após decolagem de curva esquerda, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5167, controle 119, decimal 8. Ciente, copiado, autorizado para o Galeão, no nível 360, via Perizolô 110, até SMAP, direto Lúbito, direto Barbacena, após volta conforme o plano, decola da 28, curva esquerda, na saída da El, Leda, Motiva. 5167 ao transponder e o controle em 119, decimal 8, T3145. T3145, portão 2, chame pronto. Ciente. Salvador, boa tarde, é o voo 1920, ponto espera da 2019. Taxi no Xanero 6314, nós temos 3 horas de autonomia, com o QAB de 141, o alternado é Recife. Pátio, próxima esquerda via Juliette, Alfa, ponto espera puxa 28, torre 1, 18, decimal 95, altímetro no 015, tem um bom voo, 6314. Gente, Juliette, esquerda, Alfa, ponto espera da 28, torre 895, obrigado, boa noite. Solo aos 42, libere via Charlie, chame Solo em 121.9 antes de ingressar na Taxi Ninja. É na Charlie, 129, vai, 189. Salvador, chegou no 869, boa tarde, está entrando na chave. Chegou no 869, e a Índia, portão 01. Índia, portão 01, 869. Uno 620, livre de colagem, pista 28, vento 200 graus, 7 nós. Iniciando, 620. Livre, então 3245, chame táxi. Solo, boa tarde, azul 4144, autorização com fins 380. Fins 380, está autorizado, azul 4144, via Pêsulo 21, decola pista 28, após decolagem curva esquerda, subida Elefa 1, aciona 5402, controle 119, decimal 8. Autorizado, confins, via Pêsulo 21, decola da 28, primeira esquerda, eleva a 1 na saída, código 5402, controle 198, azul 4144. Nível 380, autorizado. 380, azul 4144. T3, chame pronto, azul 4144. Fala Salvador, o gol 1169, puxa para estacionamento, posição 6. Livre 1169, 62, chame táxi. Autorizado, puxa estacionamento, 1169. Paulo Salvador, gol 9065 no 9 para puxa estacionamento. Livre 9065, chame táxi. Autorizado, é a bandeira táxi, 9065. Romeu Índia, Papa Mike, tem pouso autorizado, pista 17, vento de 200 graus, 09 nós. Tech tem livre pouso, Guardião 08. T3, para o Hotel Kilo, chame o controle Salvador em 1119.8. Oi, boa tarde, TAM 3190. TAM 3190, boa tarde, tráfego do estado, ajuste no 05, cheque trem. Tem baixado e travado, TAM 3190. TAM 3190, pouso autorizado na pista 28, o vento de 200 graus com 08 nós. Livre pouso, cabeceira 28, 3190. Papa Romeo Índia, Papa Mike, no solo agora aos 47, autorizado backtrack, chama Livando, parte 4, senhor. Guardião 08. Após a primeira esquerda via Juliette, ingresso na taxi Alfa até o ponto de espera da pista 28, quando lá torre 118.95, o altímetro no 05, bom voo, boa noite, na 3145. Fala Salvador, gol 1169 para o táxi, 138 a bordo, autonomia 3 horas e 42, altar no galeão. Sweet Charlie, e antes de ingresso na Alfa, chame solo em 121 decimal 9. Charlie, 219. 95, altímetro no 05, bom voo e boa noite, gol 1169. No 05 ajustado, como número 2, Juliette Alfa, ponto de parada 28, torre 295, obrigado igualmente. Para o táxi, gol 9065 com 123 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando com fim. Pátio, Juliette Alfa, ponte espera pista 28, número 3, seguindo o Boeing da companhia, quando pronto, torre 118, decimal 95, altímetro no 05, tem um bom voo, gol 9065. Autorizado, Pátio, Juliette Alfa, é o número 3, na sequência para 28, lá 18, 95, 1015, grato, gol 9065. Frequência livre, bom descanso. Yeah. E mantenha a posição no través do portão 03, aguardando para prosseguir, então 3190. É 3-1-4. Chilo Quebec Serra. Ô, reclamador, Chilo Quebec Serra. Manda, capitão. Prossiga. Está na vertical do farol de Itapuã. Gente, o Chilo Quebec Serra deve ser autorizado a cruzar final da pista. Unos, negativo. Chilo Quebec Serra negativo, te considero sobre o farol de Itapuã, faça espera e aguarde as direções. Gente, farol de Itapuã, faça espera. Eu Shanair 6314 decolou aos 5-1. Controle em 119 decimal 8. 19-8, boa noite, obrigado. Tiro PPI Serra, por gentileza, confirma. A intenção é pouso pistão no zero, isso? 3-5, senhor. Pouso pista 3-5, ciente, chame final de 2 milhas, pista 3-5, Tiro PPI Serra. Ok, completando 360, vai chamar na final de 2 milhas da 3-5, Tiro PPI Serra. 3-1-4-5, pronto para decolagem, já não pode esperar? Foi 118, decimal 95, gentileza. De novo, gentileza, em 118, decimal 95, da 13 Bacena. São 3-1-4-5 ali, mantém pista 2-8. Foi muito baixo, eu não entendi. Como é a cena agora? A pergunta é USB 5/5, eu só não entendi quem foi porque foi sobrevolado. São 3-1-4-5, você está falando obrigado pela chamada. 3-1-4-5, alinha e mantém pista 2-8. 3-5, quero acabar de ser. Alinha e mantém na pista 2-8, 3-1-4-5. Botango Kilo, Quebec Serra. Cheque trem, pouso autorizado na pista 2-8. Correção, pouso autorizado na pista 3-5. O vento agora é de 2-0-0 graus, com meia dúzia de nós, Kilo, Quebec Serra. Tem esse posto, Serra 3-5, Kilo, Quebec Serra. São Salvador, gol 1169, mantendo o ponto de espera da 2-8, pronto. Copiado 1169, mantenha o ponto de espera. Sente o 1169. TAM 3-1-4-5 informa que após decolagem deverá manter proa até 2 mil pés para somente após curva à esquerda na subida da El, sente? Sente, após decolagem até 2 mil pés mantém a proa, TAM 3-1-4-5. Afirma autorizado decolar pista 2-8, TAM 3-1-4-5, vento 180 graus, 089. Decolagem, pista 2-8, TAM 3-1-4-5. Papa Tango Kilo, Quebec Sierra, no solo aos 5-5, confirme pátio, pátio 5, senhor. Tem seu livro Rec-Track, chame levando o pátio 5 Kilo, Quebec Serra. Pista 3145 decolou de Salvador aos 5-6, chama o controle 199.8. No ponto espera? Afirma, certo. Golo 169, ali mantém a 28. Ali mantém 28, golo 169. Azul 4144, remota para puxa acionamento. No 169, o vento é de 1,80 graus, com meia dúzia de nós. É, QNH 1015, livre a decolagem da 10. Livre decolagem, boa 169. A espera da 28, pronto, gol 9065. Boa tarde. Gol 9065, mantém o ponto de espera da 28. Mantém. Decolou de Salvador aos 5-9, chama o controle em 119.8, tenha uma boa tarde. 19-8, boa tarde. Salvador, uma boa, Azul 4206, estabilizado, baixou e trocou. Boa tarde, Azul 4206, avistado, vento de 190 graus com 5 nós, voltímetro 1015, autorizado pouso na cabeceira 28. Pouso 28, 4206. O meu Mike Lima Alves. Informe, Romeu, forma horário do plano, não temos sistema. Demais. Márcio, eu tenho aqui, pesquisar aqui no sistema, só para as 21 horas. O senhor vai ter que chamar para cópia, por gentileza, daqui a 30 minutos, ou então solicitar alguma mudança junto à sala S. Para o táxi azul 4144, a bordo 80, 3 horas, alterna Galeão. Esquerda via Quilo, ingressa na Alfa, ponto espera para o C28, próxima Golf, torre 118, decimal 95, altímetro no 0 no 5, bom voo e boa noite, azul 4144. Autorizado via Quilo e Alfa, ponto de espera 1895, ajuste no 0 no 5, azul 4144. Azul 4206 no solo ao 03, por gentileza agilize a liberação à esquerda e chame o solo em 121.9. Da 3628, informa o vento de 190 graus com meia dúzia de nós, o altímetro 1015, aguarde apenas a pista livre para o pouso. 7, 2, 8. Boa, boa noite. 3628, pista livre, autorizado, pouso, permanece em condições. Obrigado, 3628. Boa tarde, boa noite, azul 4206, via Índia, pátio, portão 08. É assim, com esse mesmo, após o pouso do TAM na curta, Lima, tem a 28. 7, após o TAM, a Lima tem, com 9065. Boa tarde do Papapapá, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, desça para 1 no meu pés, o altímetro 10105, reporte sobre a rotatória. O nome eu reportar a rotatória, Serra. O Gol 9065, controle solicita que mantenha a proa até 2 mil pés até a decolagem, perdão, 2 mil pés após a decolagem, antes de curvar a esquerda para a subida da EL. Afirmativo, após a autorizada decolagem, vai manter a proa até 2 mil para cumprir o perfil da saída da EL, o 9065. O TAM 3628 no solo ao 05, ao livrar à esquerda, chama o solo 21.9 e tenha uma boa noite. Olival 219, boa, TAM 3628. O Zulu Juliette Serra, o senhor conhece o hangar da Inrimar que fica na final da 17? Sabemos, senhor. Tem condição de fazer espera sobre o hangar da Inrimar a 1 mil pés, com curvas à esquerda? Afirmo. Ok, então reporte sobre a RIMAR, iniciando espera com curva à esquerda. Certo, certo. Como Salvador, é o TAM 3628. 3628, prossegue via Índia, portão 03. Índia pro 03, está 3628. Tá, 28. Decolagem autorizada, pista 28, ajuste no 05, voo 9065. 9065, decolou de Salvador ao 07, chame o controle em 1 19 8, tenha uma boa noite. 1 19 8, boa noite, amigo. 1 9 6. Boa tarde, Azul 4144, ponto de espera 28. O Azul 4144, mantém o ponto de espera 28. Mantenho 4144. Torre do Papapapá, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, vai completar mais um 360 aí sobre o hangar da Enrimar, aguardando a instrução para a final da 17, ok? Tem mais um tráfego para pouso na 28. Gente, na guarda, Zulu, Juliette Serra. Salvador, Oscar Hotel Kilo, baixou o travão estabilizado 28. Oscar Hotel Kilo, tá livre o pouso na 28, cheque o trem, o vento é de 180 graus com meia dúzia de nós. Eu formo um tráfego em espera no setor norte, aguardando seu pouso. E tá aqui ao norte da torre, ok? Próximo, através da cabeceira 28. Gente, Oscar Hotel Kilo, baixou o travão 28. Salvador do Papapapá, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, ingresso final do 17, aguarda autorização para o pouso. Final do 17, aguardando a 17. O 6331, São Paulo, Congonhas, eu tenho nível 360, copiar. Na final do 28? Afirmativo. Após o pouso do tráfego ali, mantenha 28. Zero até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bridge, após Upper Zulu 16, até Belo Horizonte para voltar ao Zulu, após direto Trive, após Trive conforme rota do plano, também cola puxa 28, após decolagem curva esquerda, subida da El, após Leda, após Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5416, controle 119.8. Pronto, pushback acionamento 6331. Teste aqui no solo 1-2. Segue pro Patinco. Batanguasco até o quilo, solo 1-2, chame 1-2, na décima 9. 1-2, na décima 9, até o quilo. Solo pra Batanguasco até o quilo, livrou. Escaro até o quilo, boa noite, à direita, via Alfa. Corte antes da Juliette, o Patinco, vem prosseguir. Afirmo. Reportando da Juliette para cruzar o pátio principal, Oscar Hotel Kilo. Passarate da Juliette, Oscar Hotel. Azul 4144, autorizado a decolar pista 28, vento 180 graus com 5 nós. Autorizado a decolagem da 28, azul 4144. Juliette Serra, Solos 13, segue para o pote 5. Gente, autorizado backtrack, estacionado no pote 5, frequência livre, boa. Prossegue via Juliette, cruzando pátio principal, o Oscar Hotel Kilo, reporte na Taxway Lima para prosseguir. Sim, cruzando pátio principal, passará na Lima para prosseguir o Oscar Hotel Kilo. And we are 9 miles from touchdown. Roger Lima, like Juliette 616, report when the landing gear is down and locked. Copy, report, get on lock to my Juliette 616. Lima Mike Juliet, clear climb runway 28.180 degrees, 5 knots. Copy, we clear to land runway 28, Lima Mike Juliet 616, Sofigaro. Decolou 1-4, chame 19-8, por favor. 19-8, obrigado, azul 4-1-4-4. Reporte na Quebec para o cruzamento da 17, Oscar Hotel Kilo. Lima Mike, reportará na Quebec, Oscar Hotel Kilo. Salvo tarde, o Air Portugal 022. Quebec para cruzamento, Oscar Kilo. Cruzamento, até o Pat 5 está livre, tem uma boa noite, Oscar, até o Kilo. Obrigado. Air Portugal 022, go ahead. Is it possible to give us the FID respect, please? Just 1 minute, Upper Zulu 10, Aaron, Alfa Romeo Oscar November, Aaron, with Zipar Transition, Zulu India Papa Alfa Romeo. Aaron, Zipar Transition, yeah. Airport call 022, thank you. Correct, departure from runway 28. Thank you. E Salvador, eu acho que estamos. Oscar Mike Tango, quando na vertical da rotatória, faça um 360 pela direita e reporte a interceptação no final, no 7. Ah, viu aqui, a cruzada na vertical da rotatória, fazendo um tour pela direita, o Oscar Mike Tango. Yeah, Mike Juliet 616 on the ground at 17. Indicated to the left. Let's contact 121 decimal 99. Next up, 121 decimal 99. Sorte da colada principal no 0 ou da auxiliar no 7? Dá um minuto, cópia, o Mike informa com o meu. Ronda, Lima Mike, Juliet 616, para a Navy, clear the active on the taxiway Delta. Visual com o campo, embaixo e travado. Entre a superfície, no meio 0 graus, com 5 9. Marcaremos, 354. Juliet. Be right, taxi Alpha, and call you before taxi Juliet, my Juliet 616. Mike Tango, reporte interceptando a final no 7 após o 360. Tango. Baixada travada, 35491. 35491, pouso autorizado, pista 28. Vento permanece 180 graus com 4. Autorizado pouso, pista 28, 35491. 6. Your destination will be apron number 04. Apron 04. Now via the next, at your left via Juliet. Cross the main apron and follow the gates. Increase the gates and they report the taxiway Lima, 20 taxiway Lima for procedure taxi. Romeu, Mike informe, Romeu, cópia. Romeu, Mike informe, Romeu, para o campo de Marte, Serra Brava, Mike Tango. O nível 430 está autorizado, aerovia Upper Zulu 10 até Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge. Após intercept Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive, após Trive, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 17. Após a decolagem de curva direita, subida Tael, após Leda e após direto Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5425 e o controle Salvador 119.8. T45, tráfego ainda 9 estados, justo no 0 no 5, continua a transformação, aguarda a transição de pouso fixa 28, gol no 645. 640. Rota 5491 no solo 20, libera a pista próxima, interseção à esquerda e antes da Alfa, chame solo em 121 decimal 9. Grupo da Alfa, solo, obrigado, boa noite. Informe por gentileza a torre para o B, o Mike informa o meu, e solicitação de acionamento de táxi, vai chamar a torre em 118, decimal 95, o altímetro no 0, no 5, tem um bom voo e boa noite, Mike informa o meu. Só no 3, 491, boa noite. Tá vendo até o pátio 3, atentou o balizador. Pede, pátio 3, obrigado, boa noite. Pistou 910, 1645. Voo 1645, pouso autorizado na pista 28, vento de 1,80 graus, 07 nós. Gente, ele pousa na 28, 1645. Oscar Mike Tango, pouso autorizado, pistão no 7, vento de 1,80 graus, 07 nós. Tango. Salvador, eu vou no 869, informação isso. Próxima copa para Brasília. Brasília no 869, 360 está autorizado, Upper Zulu 17, aerovia, decola pista 28. Após a decolagem, mantém proa até 2000 pés. Após curvando à esquerda, interceptando a subida Elefa 1. Aciona 5417, controle 119, decimal 8. Autorizado para Brasília 360, aerovia Pistolo 17, decolada 28, mantém a proa até 2000, após curva de esquerda, intercepta a Elefa 1. 5417, transponder 198, controle 1819. 4869, portão 1, chame pronto. Manda curva. No 645 no solo, os 23, libera pista próxima interseção à esquerda. Entra o taxi alfa, chame solo em 121, decimal 9, gol no 645. É, vai ter que passar da interseção, senhor. E para informação, durante toda a aproximação, cruzamento da cabeceira, toque, vento até de 7 nós de caldo. Vento de 7 nós de caldo durante toda a aproximação. Grato pela informação. Ok, obrigado. Joiner taxiway Quebec and hold position on the taxiway Quebec, call 118.95 the tower to enter runway 17 and have a good night. So, Lima Mike Juliet 616. Obrigado, senhor. 24, então solo controlado, confirme parte de Cristina. À direita, pátio 4, ciente, eu estacionar a frequência livre, Oscar Maitano. Pátio 5, boa noite. Pátio 5, Índia, boa noite, portão 04. Índia, portão 04, boa noite, boa noite. You're heading to apron 4, apron 5. Apron 4, roger, clear to enter the runway 1735 and turn right. And call me when you're vacating the runway via apron 4. Chamando o solo. O Papa Romeu, Alfa Zulu Lima, aeronave da Azul, fazendo cheque rádio no gate 8. Bem, como Clareza 5, Azul, 1406. Obrigado. É 331, como agora a mudança de pista, devido ao vento. Pista em uso agora é 10, pista 10. Permanece a subida da Euleda Motiva com curva à direita, agora após a decolagem. Chanel 6331. Oh, portão 10, está livre. Chame táxi 6331. Mudança de pista, pistão no zero. Informação agora é X-Ray. Pista 10. Agora, com curva à direita após a decolagem, a subida será Arbor. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo Arbor. Após direto Elefa. O resto da autorização permanece. E desconsidera a restrição após a decolagem. Sim, agora Elefa. Considera a restrição. Gol no 89. Tá pronto, pushback e o gol no 89. Negativo. Chegou no pronto. Roger, Lima Mike Juliet 616, you're clear to leave the frequency and have a nice rest, sir. Ground there, Portugal 022, with information, Whiskey to Lisbon, request with him. Two minutes, Portugal 022, the information to X-ray. We'll check X-ray. Following a 331 Chanel, tem 141 após alternando o galeão com 4 horas de teste. Índia, espera pista 10, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 10 no 5, tem um bom voo e boa noite, Oceania 6331. Pátio Índia 295, pista 10, Oceania. Obrigado.